Sucesso! Verão 40 graus. Boneto LX. Olha o dono do bar. Pode descer um aí que eu vou tomar agora. Sucesso! Faz uma semana que eu tô te ligando. E você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza. E você não responde. Se quer machucar, machuca. Mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Sucesso! Alô, dono do bar. Puxe uma banda. Que hoje eu vou me embriagar. Eu peço mais uma cerveja. Hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar. Puxe uma banda. Vai se embriagar hoje. Repete mais uma cerveja. Hoje não tem saideira. Dá cachaça pra minha mesa. Sucesso! Neto LX, verão 40 graus. É. Seu bebo e choro. Sucesso! Fica machucar, machuca, mas depois facilita. Esse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do ar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Sucesso! Neto LX. Sete um nove 9345.